Gente, prossiga via litoral na minha escuta, o Charlie Alfa Tango. Serviço inicialmente é de informação de voo e alerta. Via litoral, tá ingressando próximo a buraquinho, busca a vida, o Charlie Alfa Tango. Gente, WhatsApp, via pós conforme rota. Controle Salvador, opera em 120.8, transponda 5070. 2A200, da Costa Fé, primeira curva esquerda, Momo, Vata, rota, depois rota, copal plano, 120.8, 5070. 35486, o cotejamento está correto, uma pronta, se tiver estacionamento. Chamada 4 pronta, se tiver estacionamento, 4 azul, 4-1, no mesmo. Azul 4116, sou autorizado o táxi via Alfa Juliette, posição 08 do Pátio 1. Alfa Juliette, posição 8 do Pátio 1, do Pátio 1. Hora do eixo de decolagem, fique por favor da esquerda, prosseguindo via litoral. Estou mantendo a proa. Proa 90, senhora, por conta do mau tempo. Tá mantendo 200 pés sobre o mar, o Charlie Alfa Tango. Gente, mas você tá muito próximo, deixa de decolagem, eu preciso que você se afaste, ok? Ok, vou curvar à esquerda e manter mais a linha do litoral, o Charlie Alfa Tango. Delta Romeo Charlie, chame Recife agora, 2685, alternando 2545. 2685, 2545, boa tarde. Boa. Controle Salvador, Pioneiro Nuno, solicito na frente da EL para levar informações. Autorizado, Pioneiro Nuno. Da EL, Pioneiro, grato. Trip 5626, desça para 4000 pés, QNH 10 no 5. Para 4000 com 10 no 5, 5626. Passaria do 2262, chama agora centro Recife, 1288, alterno 260. 1288, 1260 com Recife, muitíssimo obrigado, viu? Uma boa tarde para a senhora, para vocês aí, uma boa semana, bom trabalho. Boa tarde, bom voo. O Olimpo 04 na escuta. Teve pouso na 10, gol 208. Tony Salvador, São 3283. São 3283, contato radar da decolagem, saída Arbor, suba para o 360. Sendo para o início de voo 360, descendo a saída Arbor, São 3283. Mantenha meu pai, aquilo que é da Xterra. Estabilizando ele, chegou 1164. 1164, completa aproximação, torre 10895. 95, boa tarde. Três, solicita pro de alerta. Autorizado 3283. Bom, de alerta, então 3283. Delta 3805, chame Recife, 3395, alterno 251. 3395251, ciente, Delta 3805. Boa tarde, vai passar uma ligada na escuta agora, boa noite. Boa noite, 85, acione identificação, dessa para desde 050, chegada a bolsa, que é legal, no 0 no 5. 050, perfil, no 885. 35626, atualizado, decidido agora até 2000 pés, é final do LS aqui, reporte final, estabilizado, permanece QNH 10 no 5. Para 2000, reportado estabilizado no ILS, ajuste 10 no 5, 5626. Volando 64, na escuta da torre? Passou aí, externo, vou trinchar a casa. Volando 64, livre pouso, pistão 0, vento 2 no 0 graus, 1 no 9. Livre pouso no 0, gol 1 no 64. Taxi Alfa Juliette, posição 04, Pátio 1. Alfa Juliette, posição 4, Pátio 1, gol 20 no 9. Gente. Boa noite, 85, forma curva direita, proa 235, aproximadamente 30 milhas para a esquerda. Confirme a proa? Desejo o seu critério no próximo setor a informar. Quilo Quebec Serra, chama agora a torre, 18895. 18895. Torre é o Quilo Quebec Serra. XR, reporte farol de Capó. Vai reportar farol de Capó. Chega. 037, visão com tráfego, canal 90. Afirmo, 9037. Pode passagem no mesmo, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 90. Após o paranavação, então tem 9037. 164, atenta Urubus na curta, sinal 90. Acabamos de passar por eles aqui, obrigado. Torre, o Quebec Serra está sendo próximo de Itapuã, poderia confirmar o vento? 200 graus, não, não, não, que o Quebec Serra. Possível passo pela direita da nossa sede, se autorizar. Afirmativo, aquilo que é Black Serra. Agilizando o cruzamento da sinal 1-0, reporte para girar a base, o aquilo que é Black Serra. Continuo, Serra vai passar. O localizador 35626. Gente, combate a aproximação, põe agora 18895. 1-1-8-9-5-5-6-2-6. Salvador, trip 5626. Trip 5626, continua a aproximação. Reporte tendo trem de pouso baixado e travado. Quando o tráfego cruzando o sinal 90, não interfere com o seu pouso. Ok, vai reportar passando externo. 5626. Sou 9037, livre decolagem, pista 90, vento 200 graus, 909. Livre decolagem, pista 90, com 9037. Autorizado, 85. Pioneiro no 1, chame Recife, 13395, alterno 251. 13395251, chame Recife, pioneiro no 1, grato, bom serviço, querida. Boa tarde, bom voo. Então, 3283, chame Centro Recife, 1288, alterno 260. 288, 1260, decimal 0, 3287. 7, decolado aos 1-1, controle 1-20, decimal 8. Controle 208, 9037. Chip 5626, livre pouso, pista 90, vento 210 graus, 099. Livre pouso, 5626. Chile Quebec Serra, está autorizado o giro de base, reporte curta, final 97. Serra Alfa Tango livrando agora CTR Salvador, autorizado agora livrar a frequência para a coordenação tráfego local, reporte retorno, mudança de setor. Controle Salvador, com 9037, cruzando 2000 na Dial. Goma 037, contato com a dona decolagem, voltou para o nível 380, autorizado comentário à direita, flor de leda. Flor de leda, Goma 9037, se possível, confirme, 9037, obrigado. Autoriza, ótima, Google 9037. Inicialmente mantenha a leda para sequenciamento em rota, o 9037. Yes. Alfa Salvador, essa é minha 395, informação Charlie. Nove zero três sete, autorizada Prode Bridge, da presente. Prode Bridge, 9037. Defesa no Sérgio Quebec, é. 3-0, Guarulhos, está pronto, cópia. Pronto, 63, nascendo. Estou autorizado, Guarulhos, nível de voo 360, decola da 10, curva direita. Saída da EL, transição Leda, após voa Motiva, Mike Oscar, Tango Vitor Alfa. E a UPZ 10, Bridge, UPZ 16, Belo Horizonte, Trive e a Paz com Ford Rosa. Controle Salvador, opera em 120, decimal 8, transponda 5110. Autorizador 360, Guarulhos, decola 10, curva direita da EL, Leda Mótica, Upper 10, Bridge, Upper 16, Bravo até os alunos, Trive conforme o plano. 208, controle, 51110 no transponder, CNR 6315, posição 3. CNR 6315, o atendimento está correto, com pronto, feedback para dentro. Camará 6315. Solo Trip 5626, Livrona, Eco, para Alfa. Trip 5626, autorizado, Kilo, parte 3, vai ficar atento ao sinalizador. E Kilo, parte 3, 5626. Solo CNR 6142. Prossiga, 6142. No 5, autorização 390 para Recife. Gente, eu posso ter pré-autorizado nível de voo 350, copia? Copia. Gente, autorizado Recife, nível de voo 350, decoda 10, curva esquerda. Saída pouca, transição Caju, Viel, Peruíche 58. Controle Salvador, opere 120, decimal 8. Transponder 5128. 5128? 1-2-2. Ele é autorizado 350 para Recife. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, transponder 5122 com 120.8 no controle de saída, Xanemé 142, informação de chave. Opera o Whisky 58, aerovia, chama pronto, feedback, treinamento, Xanemé 142. E Opera o Whisky 58, cliente, 6142. Confirma suas intenções de voo, de pouso, permanece ainda 10 ou 28, que a torre no momento está avaliando para a troca de pista. Afirmo, prossegue então para 28. Solicita vetores. Gente, 1-8-5, aguarde, só vamos coordenar com a torre, aguardando vetores, 1-8-5. Gente, aguardando, descendo para 4.085. 85, complete curva esquerda agora para 130, correção 120, 85. 120 esquerda, 85. É porque nós temos uma formação, seria 145 ideal. Gente, você prefere então contornar pelo sul e curvando com curvas pela esquerda para pousar na 28? Positivo, aceito. Gente, mantém então a proa sul. A aprovação no momento, proa 170. E a descida até 4.000 pés. 170 de proa, descendo 4.000 no 885. Quatro, eu chamo agora Centro Recife, 13395, alterno 251. Centro 04 será coordenado então, aguarde, vamos ver a possibilidade de consenso. solo, trip 5486 para pushback acionamento. Gol 9037, chame Recife, 3395, alterno 251. 3395, alterno 251, 9037. Bom dia. Gol 985, autorizada a descida agora até 3 mil pés. 3885. Controle de Salvador, Chanel 6326. Chanel 6326, acione identificação. Informa agora a pista 28 em Salvador, desce inicialmente até o nível 160, a chegada a Cari. Chegada a Cari, descendo para o 160, Chanel 6326. Gol 1885, complete à esquerda para 130, condições? Afirmo, 130 esquerda. Correto. Complete à esquerda para 130, limite da Satrô é radial 150 de Salvador. Dual 362, 885. Gol 1885 autorizado. A produção da Vitor 362, resta uma navegação na produção 362, está distante do Zero de Salvador, até meia dúzia de milhas a oeste. O gol 1885. Sim, a gente está 362 voando, mantendo, descendo para 3000 no 885. LS usa LS Zulu 6326. A 326 autorizado descida agora até o nível 120. 120. Gol 1885 autorizado, ILS X-Ray, reporte final estabilizado. Gol 1885, informa chuva leve, final da 2. E aí, gente, então, reportaremos final no 1885, livre ILS. VP 5486, está com 48 a bordo, autonomia de 4 horas e 30, alterna Salvador para o táxi. VP 5486, está autorizado o táxi de Aquilo, Delta e Alfa, no ponto de saída da Gol, Sama Solo, em Sama Torre 118-95, exige altímetro na 015. Aquilo, Alfa, Golf, Terna 326, desça para o nível 080. Nível 080, chama 326. Interceptar ILS, passou o 362 no 8800. Gente, complete a aproximação, chame a torre agora 18895. 18895, a torre, bom dia. Bom. Obrigado. Boa tarde, sinal ILS, o Gol no 885, passou 363. Gol no 885, continua a aproximação, reporte com ânimas travadas. Reportaremos. Desça para o nível 050. 9 metros de superfície, ou no 885? Vento 200 graus, 099, o voo no 885. Excelente. Torre Trip 5486, pode espera 28. Trip 5486, mantém o ponto de espera, aguarde. 5486. Visual baixada travada no 885. Vou no 885, livre pouso, pista 28, vento 200 graus, 099. Livre pouso 28, no 885. 4. Prossigo limpo. 4/4. O 486 ali mantém cabeceira 28. Ali mantém 28, 486. Sané 6326, desça para 3.000 pés, que legal no 0 no 5. 3.000, ajustando no 0 no 5, 6326. A aeronave foi sobrevoada. Salvador, Oceané 6315 na 3, pushback acionamento. Gente, Olimpo 04, autorizado descida até o nível 1 no 00. Decolagem, pista 28, vento 200 graus, 089. Nível de decolagem 28, 5486. Mesmo porém a decolagem que fará uma curva à esquerda. O pushback está autorizado. Estamos prontos, táxi. Vai apontar o táxi. 6:13. O Sané 6315, o pushback será de forma a ingressar a cauda na taxi índia. Espera aí, eu não entendi. Como é que é o solo? Força na M315, devido a pista em uso CA28, seu pushback será de forma a deixar a cauda na taxiway índia. Cauda na taxiway 486, decolada aos 32, controle 120, decimal 8. Controle de Salvador, 108, bota 354. Reposiciona a Juliette, irá aguardar o Airbus da Avianca, liberando o gate 03. Ok, gente, vai manter Juliette no 885. 2000, encontrando final de estabilidade. Controle de Salvador, cordial, boa tarde, ao 35486. 35486 na saída Momo, sobe para o 200. Momo, sobe 200, 5486. Olimpo 04, prossiga o controle. Está retornando ao nível 200, o momento está próximo. Transição Aru, com curva à direita após decolagem, permanece upper wing 58. Gente, autorizado, retornando a subida para o 200, verifique seu equipamento, eu não estou recebendo mais agora o Alfa Charlie, confio estacionado 50 no 7. Decolagem. Ok, 28 Arão, Aru, direito após decolagem, o Oceané 6142. Gente, eu olho para o 04, ainda não recebo o modo Charlie, estou recebendo o Alfa agora, o negativo modo Charlie. Agora recebo, 200. Controle 35486, solicita um desvio à esquerda para evitar formações para o 295. Gente, confio por quantas milhas? O aproximadamente 10 milhas. Gente. Né, 6315. Tem um total de 171, 4,50, alterno galhão. Oceania 6315, está autorizado o táxi da Pátio 1, Pátio 3, Santo Petilo, Alfa, Ponte Estrada Golf, chama a torre 118, decimal 95, o ajuste altímetro no 015. Ok, está autorizado o táxi, Pátio 1, 3, Kilo Alfa, no Ponte Estrada vai chamar a torre 1895. Bom, no 85, vai ficar atento às boas da Avianca em Antártia, após ingresso de Juliette para a posição 0371. Ok, se a gente após, prossegue para o 3, o no 85, após a Avianca. Marquei a chegada, o gol no 966. Solo 6142. Prossiga, 6142. Tá na sua escuta quando autorizado o acionamento puxa. Gente, 6142, vai ficar atento ao banco da Gol, que passará sua retaguarda após ser autorizado o feedback de acionamento. Coordena para que pedir solo de modo a deixar, a efetuar o feedback, a deixar pronto como se fosse no través do portão 06. Afirmativo, então vai deixar no através do 06 após passagem do Boeing, então da Gol está autorizado. 6142. Controle 35486. Controle? O 35486 solicita manter essa proa 295, porque na posição bomba ali tem uma formação. Nessa proa, inclusive, é a proa ideal para o destino, se houver uma coordenação. Gente, aguarde coordenação. Inicialmente mantém a presente proa. Pela autorizada para o Advatap, ou no 5486 inicialmente? O Advatap, 35486. 8 vento 200 graus, 07 mais, com a pista molhada. 7 ali, pouso na 29 Xané 6326. 009, copia. Está autorizado, Ilhéus, o nível de voo 240, vai decolar. Da 28, curva à esquerda após decolagem, saída da El Coral, via Golf 677. O controle Salvador opera em 120, decimal 8, transponder 5143. Autorizado Ilhéus no 240, decola da 28 com curva esquerda após decolagem, decola na da El Coral, e após Golf 677, controle 1208, transponder 5143, voo 2009. 2009, o acontecimento está correto, um pronto, feedback, acionamento. Chamará pronto, gol 2009. Oceane, código 0170. Correto, ainda negativo o contato radar, mantém os corredores, reporte interlado. Secando, hein? Recebi. Ó, tirou onda. Acho que é bom, cintura. Tá bom aí? Já. Beleza. Paulo Sérgio, abraço. Abraço, amigo. Salvador, boa tarde. Excelente 6315, aproximando o ponto de espera, pronto. Excelente 6315, ali e mantém, cabeceira 28. Nem mantém, 6315. Chalé 6326, solo aos 39, livre à esquerda, chame solo 121, decimal 9. Chalé na esquerda, chamando solo 219, o Chalé 6326, autorizado táxi via Alfa, reportando de Juliette. Autorizado táxi via Alfa, reportando de Juliette, 6326. 3, obrigado. Agora é hoje, né? 6142 com 153 a bordo, 3:30, alternando Natal próximo táxi. Força, né? 6142, 153 a bordo, autorizado táxi via Paz 3, táxi em Kilo. Alfa, contra da Golf, Selma Torre em 118, decimal 95, ajuste altímetro no 0,15. Afirmativo, Kilo Alfa Golf 1895, com a espera da 28, janeiro 6142. Prossiga. Está próximo a Interlagos, vai ingressar no corredor Interlagos, mantém a vertical da entrada do corpo, cara. Gente, prossiga agora com a proa da rotatória, ok? Negativo contato radar e mantém então a proa da rotatória. Ok, vai ingressar com a proa da rotatória, se levantar. Sai, Salvador. Posição 01, na parte 1. Ingresso de jet para o 01, Chinelo 6326. Decolou, Nadael. Chinelo 6315, contato radar na decolagem, sub restrito, nível 110, saída da El. 110 na perfeita da El. 6315. Prossiga, Azul, Charlie Mike. Tudo Charlie Mike, Salvador. Terra ainda para falar, 085, mas mais 10 para acionamento. Gente, aguarda a cópia. Apenas para cheque rádio. Apenas para cheque rádio. Discuto 5 diagonal 5. Olímpico 04. Batizil 120, voo 1966. Gente, mantenha. Manterá. Tomarata. Olímpico 04, transmitindo ainda na frequência do controle, na nossa frequência 5/5. Estava no assunto com o Olímpico 04, desculpa, cheque rádio era com outra. Com outra frente. Correto, só para fazer elogio, nós presumimos o Olímpico 04, a transmissão foi em 208. Graças. Mais uma vez, desculpa. Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa. Via Alpezulo 10, Bridge, Alpezulo 16, Belo Horizonte, Trive e após conforme rota. Controle em Salvador, APR 120, decimal 8. Transponda 5131. Controle, a Papa Noite levantando. Prossiga. Está no visual com o campo, proa de da rotatória, está autorizado, transfere para a torre. Charlie Alfa Tango, ainda mantém a prova da rotatória e chame a torre 118.95. 18.95, graças. Fator, boa tarde, é o Papa Romero, Charlie Alfa Tango. Aguarde para seguir na descida. Certo. Trip 5486, chame agora centro Recife em 1288, alternando 260. 288-260, boa. Xanar 6315, informa o tráfego 12 horas 15 milhas com rumo nordeste, mantendo 120, Boeing 737. Gente, pode coordenar a gente voar, pode voar. Mantenha a saída da guarda para coordenar. Gol no 966, informa o tráfego, posição de agora 12 horas 13 milhas, cruzando 070 em subida para 110, no R2 320 com rumo sul. Ciente do tráfego, o 966. 2, 4, 3 milhas, 7, 7. 100, 3, 4, 4. 2, boa tarde, eu chamei a BR 142, aproxima no ponto de estrada da pista 22, pronto. Chamei a 6142, alinha e mantém, cabeceira 28. Alinha e mantém, 28, o Chamei 6142. Eu vou abrir, restrito 110, 6315. Tudo, Papá Romeu, Zulu, Charlie Mike, autorizado, Serra Índia, Paparósica, de voo 085, vai decolar da 17, por esquerda, corredor forte, mantendo restrição de 1000 pés no corredor. Controle Salvador, oferem 120, décima 8, transponder 5115. Nós. 7060, 1015 ajustado, 2509, gol no 097. Gol no 966, desça para 3000 pés, que é legal no 095, tráfego formado já ultrapassado. 3000 no 095, gol no 966. O Xanar 6315, suba agora para o nível 360, tráfego formado já ultrapassado. 360, 6305. Aeronave acionada 2111 na radial 100, 23 milhas de Salvador, na escuta do controle. Mantivo. Mantendo então, 6142. Base para final, 3 milhas do Charlie Alfa Tango. Charlie Alfa Tango, livre pouso, piscina 7, vento 190 graus, 07 mais. Livre pouso, Charlie Alfa Tango. Tchau, mais prossiga. Esse é mais chame táxi. Tchau, tchau, Mike. O Papai Romano Charlie Alfa Tango, após o pouso, prossegue para a Baeté. Gente, o Charlie Alfa Tango, partindo falo controlado. Vento 190 graus, 07 mais. Falo controlado, Charlie Alfa Tango, reportará. Só pedir para ir para a Baté. Do lado, vai para a Baté, que é mais o Charlie Alfa Tango. Gente, Charlie Alfa Tango, falou 48, estou autorizado o táxi a baixa altura para a Baté, frequência livre estacionar. Chamei 6142, livre decolagem, pista 28, vento no 90 graus, 069. Olá, autorizado decolagem 28, chamei 6142. 315, chamei agora centro Recife, 3395, alterno 251. Diga. Gente, faixa 5, está autorizado, Cairo, mil pés, vai decolar da 17, curva à direita, corredor axé, mil pés, controle 120, decimal 8, transponda 0123, padrão. 185, poderia confirmar pessoas a bordo? O Kilo Quebec Serra, acionamento táxi da colagem, torre 18, decimal 95, ajuste altímetro no 015, bom voo. 4, aguarde. Gol no 966, controle? 966, prossiga. Gol no 966, você consegue receber aí pelo seu equipamento alguma aeronave, pois são de 12 horas, 12 milhas? Não, negativo. 20 no 966. Aeronave acionada 2111 na escuta do controle. Controle Salvador, boa tarde. O Chanel 142 subindo, passa 1510. Chanel 142, contato radar na decolagem, sai da Aron, suba para o 350. 350 na Aron, 6142 da hoje. De moto, a deixar o nariz da aeronave para o voltado para o 3. Pelo que compreendeu, bom, tá operando a 28, inicial push de chacal da virada pro pátio 2, é isso? Pátio 3. Pátio 3, quente. O 966, se tiver condições, confio para o controle. Você recebe agora alguns lotes, minha posição agora tá de 1 hora 6 milhas. Pelo nosso radar, tá mantendo 200 pés sobre o mar. Não, negativo, não recebe o voo no 966. E aí, papá, pode para ingresso. 4, 3, para o controle. É o Santos 3154, papá. Santos 3154, a sua identificação. Chegada CARI, que é legal no 0, no 5, descendo para o nível 120. 120 na CARI, Santos 3154, eu consigo o CARI, também? Mantenha chegado ao 3154. Primeiro. No 097, desça para o nível 050. Desça o 050, agora 097. Copia azul 40, mestre. Ações do Guardião V5 é decolar com proa norte, após seguir para Lençóis, confirma. Canal 6315, chame Recife, 3395, alterno 251. 05, livre decolagem, proa norte. Corte fora do solo, vento 170 graus, 089. 1, na radial 100 de Salvador, 22 milhas afastadas, está na escuta do controle. O Charlie Alfa Tango, faça táxi a baixa altura, reporte na Papá, o Charlie Alfa Tango. Uma centena, 22 milhas que o controle está recebendo aqui no radar, porém a não está na nossa escuta e ainda não conseguimos identificar. Se eu puder fazer uma ponte para ver se ela consegue receber essa aeronave. Ela está mantendo aqui 200 pés pelo nosso radar. Salvador, gol 967, formação Delta, cópia Galeão. Gol 1967, número 2, cópia. Sim. O azul 4065, está pronto, cópia? Pronto, 4065. Está autorizado Campinas, o nível de voo 340, decola da 28, curva à esquerda, após decolagem. Saída da El, Leda, Motiva, Mike, Oscar, Tongo, Vitor, Alfa. Fiel, Pesulu no 0, Bridge, Pesulu no 6, Belo Horizonte, Trive e após conforme rota. Controle Salvador, opera em 120, décima 8, transponder 5147. Sinal do Zulu 28. Queda é o Arleda Módiva. Ampers Uluno 03, grid Ampers Uluno 6BHZ, trim via rota 208, é o controle 5147, transporte azul 4065. Azul 4065, o atendimento está correto, chama pronto, pushback, saneamento. Chamar lá, EI, quando pronto, azul 5, azul 4065. O Gol 2009 está pronto para o táxi com 61 a bordo, 061 a bordo, 0220, autonomia, alternando Aracaju. Bravo, November 2, papai. 3, táxi foi Kilo Alfa, no ponto de da Gol, chame a torre em 118, decimal 95, ajuste altímetro no 015. Positivo via Pátio 1, Pátio 3, Kilo Alfa na Gol, ponto de da Gol, torre 1895, Gol 2009. 5. E a 2.85 a secundária? 1.2545. 2.545, obrigado. Está pronto, cópia? Pronto, cópia, 1.907. Autorizado Galeão, nível de voo 360. Decola da 2.8, curva à esquerda após a decolagem. Saída da El, Leda, Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa. Via Upper Zulu 20, Smap, Lúbito, Barbacena e após conforme rota. Controle Salvador, opera em 120, decimal 8, transponda 5150. Estou aguardando em coordenação com o centro Recife para o novo transponder. Aguardando coordenação, por enquanto com o transponder padrão, conforme a porta operacional, Guardião 05. Gente, o Guardião 05, porém, se transponder para voo realizado no terminal Salvador. Aguarde o novo código, o Guardião 05. 967, tudo bem, está correto, estamos prontos, se tiver acionamento. Chamaremos pronto, gol 967. Pressão sentido 1735, rumo humano, perdão, é a direita, ok? A direita, a direita. A direita, sentido, vai decolar com o rumo do mar mesmo. Aqui é o controle de Salvador, mudando em 1-2-3 nesse momento. Para o lado, isso é a chamada 4-2-1-1-1. Grande. Aeronave acionada código 2111 a 22 milhas S de Salvador, 610. Aqui o controle Salvador, câmbio. Você modulou a frequência da torre aí, Marcelo. Ok, o Zulu Charlie Mike livre de decolar, vento 180 com 10. Vamos, Salvador, agora 966. Uno 966, está autorizado o táxi via Pátio 1, irá posicionar a posição 09 do Pátio 1. Pátio 1 para o 09, 966, foi a... O Lima, a foto, você poderia confirmar o Pátio? Uma sem curso da Delta, sem cópia. Eu estou aí, confio para o Zulu Charlie Mike, oi, Dona Chá. Guardião 05, mude código para 5300. Dois meia quatro, radial. Afastado quantas milhas de Salvador? 243. Ok, ok, seguinte, decolado aos 59, aguarde de transferência, ok? Acione transponder 50 no 5, aguarde de transferência. 50 no 5, vai. 51 no 5. É 50, né? Não, 51 no 5 mesmo. 5-1-1-5, ok? Ok, 5-1-1-5 agora, vai. Sigo limpo 04. O Charlie Mike mantém a restrito 1 no 1000 pés até a liberação do controle, chama o controle 1208. 1000 pés, chamará o controle, Mike. Torre Salvador, Lula 097. Lula 097, cheque trem. Baixar, travado. Lula 097, livre pouso, pista 28, ventura 70 graus, 09. Lula 097, livre pouso, 28, Lula 097. Salvador, boa tarde, gol 2009, próximo ponto de espera da 28, pronto, gente de aeronave no final. Gente, mantém o ponto de espera, aguarde o gol 2009. Vai manter o 2009. Pode confirmar a intensidade do vento para o gol 1097? 170 graus, 099, o gol 1097. 099, copiado, obrigado. Autorizada Aracaju, nível de voo 230, vai decolar da 28, curva direita após decolagem, saída Aron. Aro, via Golf 677. Controle Salvador, opera em 120, decimal 8. Transponda 5153. Autorizado Aracaju, 230 é o nível de banda 28, Aron, curva direita. Mas Aron, Golf 677, 208 vai chamar e acionar 5153. É o gol 1864. 108 do 4, Aron, Aru, chama pronto de treinamento. Aron, Aru. Reportaremos, obrigado. Gol 967 para o push acionamento 2010. Gente, o gol 1967 aguarda o push back acionamento. Aguardo, 1967. Gol 9097, remeteu aos 02, subiu para 2000 pés, confirma o motivo? 15 nós de cauda. Gente, o gol 9097, chama para 2000 pés, chama o controle 120, decimal 8. Afirmativo, só para 040, chamará 1208, gol 1097. Irmão, pistão no 0, pistão 3154. Bate o 6314, gente, pista no 0. 4462, azul, gente. Controle Salvador, gol 9097. Gol 9097, prossiga. 9097, arremeteu do 90. 159, tem condições de colar da 18? Teste recente, vetoração para sequenciamento curva direita para o 320. Tudo que serra, livre de colagem, pistão na 7, vento 960 graus, no 119. 1967, copiou a Salvo? Está pronto para o puxar.